Tem hora que a gente para pra pensar por onde andou, onde irá chegar. Os momentos ruins vêm e logo eles vão embora, graças à nossa fé e o que temos no coração. Isso é importante ressaltar e temos que ter fé mesmo, ter coisas boas no coração, não desejar o mal, emanar o bem, faça o bem, seja o bem. Seja esperança e acreditar só no bem. Acreditar é o que nos faz ir além, sem vacilar nem desejar mal a ninguém. Sabemos dos problemas, conhecemos nossas lutas, mas com nossa fé manteremos a conduta. Acreditar é o que nos faz ir além, sem vacilar nem desejar mal a ninguém. Sabemos dos problemas, conhecemos nossas lutas, mas com nossa fé manteremos a conduta. Às vezes o mundo se despenca sobre nós e não possuímos nada além da nossa voz. Todos os dias acordo pensando em soluções e nos melhores dias nascem essas canções. Mas pra você passar por tudo isso precisa de muita fé, luta, compromisso, sorte e sabedoria. Essa é a receita pra vencer o dia a dia. Porque errar é humano, eu sei que é, mas não impede que continuemos de pé. A cada erro cometido, uma lição com um sentido, focando o objetivo e sempre fortalecido. E se errar, tem que usar os erros do passado pra poder não vacilar. Porque a missão já foi passada, na mente tá decorada. Simbora nessa levada, concluir nossa jornada. Acreditar é o que nos faz ir além, sem vacilar nem desejar mal a ninguém. Sabemos dos problemas, conhecemos nossas lutas, mas com nossa fé manteremos a conduta. Acreditar é o que nos faz ir além, sem vacilar nem desejar mal a ninguém. Sabemos dos problemas, conhecemos nossas lutas, mas com nossa fé manteremos a conduta. Se acredita no corre, então corre, meu chapa. O caminho é árduo, mas vamos lá pra chegada. Não se deixa bater por uma escolha errada. É só persistir no sonho e continuar a caminhada. Nem tudo é beleza e a vida contém espinhos, mas levante a cabeça, parça, senão tá sozinho. Não importa a sua crença, seja fiel ao instinto. A persistência no corre é o que fará seu destino. Acreditar é o que nos faz ir além, sem vacilar nem desejar mal a ninguém. Sabemos dos problemas, conhecemos nossas lutas, mas com nossa fé manteremos a conduta. Acreditar é o que nos faz ir além, sem vacilar nem desejar mal a ninguém. Sabemos dos problemas, conhecemos nossas lutas, mas com nossa fé manteremos a conduta.